conversas à baladiça, agora no ar. A cova da beira ao apura a chegar. Rui Miguel e Jerónimo, querido serviço. Encham os copos ou moeres o juízo. Poesia de ponta-lhes por fora do baralho. Mas vamos falar com o homem do tar. E dizem brilhos, alguém vai telefonar. São as conversas na balança. São as conversas na balança. São as conversas na balança. São as conversas na balança. 50ª puntata, imparare l'italiano con il trio a baladizza. Pensala come te pari, io in quell'uomo ci ho avuto fede. Quello che ha fatto tutto per benessere di noi altri. Ma te hanno detto, sì, che quello era un tiranno. Certo, solo che noi a tiranni abbiamo potuto fare, e a voi altri ancora non riesci. Perché non siamo boia come voi. Boia sono stati i compagni tua e quelli dell'idea tua che hanno ammazzato mio padre e mio fratello. Li metterebbe tutti con le spalle al muro. Alello, te pago mezzo litro, se diventi del colore mio. Perché? Te credi che prima c'era lo scandalo che fate voi oggi? Guarda il foro Mussolini, guarda tutti gli altri progetti che si sono fatti e che poi si è venuto a sapere che c'erano veramente. Voi l'avete tradito, io lo farebbe resuscitare, guarda, per sputare ben faccia. Ma se no, perché stai musica italiana? È bocca, ma... Olha, te, não te lembras nenhum broche italiano. Então, aquilo que estou a ver é, de vez em quando, fazem umas entrevistas. É sempre que apanhamos alguém simpático com vontade de conversar. Ai, eu quero achar. E de música italiana, Sr. João, conhece alguma que goste? Hoje este programa agora a seguir é de música italiana. A Amália cantava italiano. Cantou muitas músicas em italiano. E qui l'uccello dorme nascosto nel cuore. E per dormirsi nascosto nel cuore. E per dormirsi nascosto nel cuore. E per dormirsi nascosto nel cuore. E per dormirsi nascosto nel cuore. Il mare, amico mio, canto per lui. Le canzoni che il vento sospinge da te. Il mare, amico mio, canto per lui. Per gli uccelli che al freddo verranno da te. E tu si ascolterai, e tu si rivedrai. Comprenderai che sono qui, che sono qui, penso a te. Il mare, amico mio, canto per lui, ma la notte ha la pioggia che piange con me. Qui l'uccello dorme nascosto nel cuore, nel mio cuore ferito lontano da te. Ma che male c'è, amor, che male c'è, se io non so scordarti mai, ormai ti ho negli occhi miei. Il mare, amico mio, canto per lui. Le canzoni che il vento sospinge da te. Il mare, amico mio, canto per lui. Per l'amore che muore d'amore per te. E tu si ascolterai, e tu si capirai. Comprenderai che sono qui, che sono qui solo per te. Il mare, amico mio, canto per lui. il ruscello dorme nascosto nel cuore. E per dormire si è nascosto nel cuore. E per dormire si è nascosto nel cuore. Tanta gente cantava italiano. Aquelas bolas de aieta, não é? Eu também gosto de fazer uma espanholada. Ah, também não fizemos nenhuma música espanhola. Olha, por acaso tem uma amiga. Eleonora, anda com o... Epá, como é que ela se chama? Ela manda muitas mensagens. Faz parte da parte vocal dos coros. Eleonora, ela chama-se Eleonora. Pascal, ela. Pá, ela anda na alta roda com esses cantores italianos, mas aqueles cantores pop que foram famosíssimos nos anos 70, pá. Não sai. Se fosse para sair já tinha saído. Não, mas de facto, a música italiana, eu... Mas se formos assim, nunca arrancamos. Eu tenho pena de não estar mais um bocadinho com vocês. Sim, sou João, não se... Desculpa, não, mas eu tenho comida. Arrevederci. Arrevederci. Grande abraço, senhor. Muito obrigado. Geraldo, até já. Tchau. E vão aparecer. Está, obrigado. Bom, acabamos de despedir do Sr. João do programa da semana passada e o Jerónimo. Temos mais um programa para fazer e eu e o Miguel decidimos qual era o tema. Qual é? Música italiana. É. Então, música italiana. Já tiveste tempo para pensar sem ser na Eleonora. Mas a Eleonora que é? É música, é? Olha, tu cantora. Então, sim, cantora é música, por exemplo. E tu já cantaste italiano alguma vez? Depende da hora. Não, nunca cantei italiano. Sei lá, cantar italiano. We'll be right back. italiano é aquele gajo mais conhecido e o... Como é que ele, pois, como é que ele se chama? É pá, não... Pavarotti. Não, aquele... Aquilo que é ceguinho. É? O que é ceguinho. Como é que chama esse não, que é ah, não, o que é ceguinho não. Ah, esse era um coiso. Foges? Era os Ramazotti. O Ramazotti. Mas esse não é ceguinho, há um não, ceguinho. Não, o é o... Eu acho que um programa de música italiana tem que começar... Com ceguinho. Com ceguinho. Com ceguinho. Ceguinho é o que é? Portanto, o ceguinho italiano, quem é que temos? Ceguinho italiano, é para sabes que agora não se podem dizer estas coisas? É que os ceguinhos não são ceguinhos, são. Invisuais. Nem isso se diz agora, é portadores de... Un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la leru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse, portami domani, tra la la la la, tra la la leru, gli disse, portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la la la la, tra la la leru, dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò. Non era il cuore, non era il cuore, tra la la la la, tra la la leru, le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la leru. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò. Disse lei ridendo forte, tra la la la la, tra la la leru. Gli disse lei ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore. Soffiava dolce il vento, tra la la la la, tra la la leru, ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento, morir contento e innamorato, quando a lei niente era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene. Esse é o seguinte, era o Joe qualquer coisa. Show, é show, esse é. Não, o Joe é. O André Bonchel. Exatamente. Mas isso é, depois o André Bonchel. Pô, mas isso é o mal da música clássica. Então, mas é italiano. É italiano. É seguinte. Confere. Só botas mais de seguinte. Vamos primeiro começar. Pelo André Bocelli. E por que não? Non spaventarti, dormi, sono il diavolo. Io che nei tuoi sogni ormai ogni notte scivolo. Ascolti ed io so già che vuoi da me un altro sogno che non hai osato credere mai. che al mattino non racconterà, sperando solo un po' che non sia vero. Il sogno e la realtà. È l'alba giù dal letto, sono l'angelo. Sei bella ancora un po' assonnata, dimmelo. C'è posto anche per me accanto a te per tutto il giorno. Io potrei darti l'anima, vuoi? Sarò per te l'amico più sincero io, un'oasi di lealtà e qui dal posto mio mi darò così, mai solo a metà. Metà tra il sogno e la realtà, e resto fermo qui, tanto i sogni tuoi qui ti porteranno prima o poi. Un'oasi di realtà è qui dal posto mio. Mi darò così, mai solo a metà. A metà fra il sogno e la realtà. Non mi riconosci adesso io. Voglio star di notte accanto a te, vuoi un angelo, ma sì, e se ci credi un po', d'ora in poi il tuo angelo sarò. Tens aquela música italiana também que está aí na moda, à conta das séries de televisão, que é o Bella Ciao. Olha o Bella Ciao. Isso é italiano? Dos partizanos. Svegliato e ho trovato l'invasor. sotto l'ombra di un bel fior. E poi c'era aquela rapariga muito bonita, a Lombrici. Sim, a Lombrici. Mas essa não cantava. Se calhar até cantava. Não cantava, acho que naquela altura faziam tudo. Eram boas atrizes, boas atrás, e cantavam também. Temos sempre. Eu, depois há os filmes italianos e suas bandas sonoras. Há sempre italianos ou italo-americanos da máfia. E deve haver também filmes de contato a cantar. Sim, portanto, podemos também fazer uma viagem. Mas há uma cena, há uma música italiana que é da cena do casamento do padrinho, que é uma tarantela, que é uma música tradicional italiana, que é sempre uma boa animação pobre. E que também acordeou. E que tem acordeões, portanto, liga com. Está tudo ligado com o programa anterior. Sim, por falar em filmes, temos o Morricone. Sim. Bandas sonoras do Ennio Morricone. Qual é a música que mais gostas do Ennio Morricone? Sei lá. É o Mal e o Vilão. A da harmónica. Depois a da harmónica é que me deu o moá para fazer o. E aquela que tu tiveste de tocar, que não querias tocar? Do Lost West. Golondrina. Pode ser. Mas pode ser a guitarra já. E vai dar um. Também não ouvi a primeira vez. Está assim muito. Sabia lá o que era a Golondrina. Life. quem lhe se apele, a quem lhe se fale. Diz que os italianos falam muito alto, não é? Mas cantam bem. Mas é o que eles dizem dos portugueses. Quando um português é obrigado a dizer uma música italiana que se lembra de cantar, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Vou na Vou cantar. E as gente já pode andar a perguntar. Não te diz nada. Vamos ouvir o Volare para ver se refrescas essa memória. O teu problema foi nunca teres tido uma namorada italiana, porque senão sabias isto tudo. A questão não é essa, pá. Caraca, temos, eu conheço músicas italianas, certeza absoluta. Merda per me, caro assessore, merda per me, primo cittadino imeni. Pois há, esta aqui é um clássico. Do Jack Jezro. Porque depois há a música italiana e há a música italo-americana. Ou seja, dos americanos que tinham, iam tocar para a máfia, para os casinos e não sei o quê. O Dean Martin, não é? O Dean Martin, exatamente. Até o... Sim, o Frank Sinistro. Então, fazer aqui uma sequência de italo-americanos. Dean Martin, Tony Bennett, Frank Sinatra e Dean Martin, os grandes cantores da máfia. Os Four Seasons. Quem? Four Seasons. Four Seasons. Frankie Valli. Fazemos estas viagens de volta ao mundo em música, vamos sempre aos grandes, aqueles clássicos que toda a gente sabe mais ou menos. Raramente conhecemos música mais ou menos contemporânea de cada país e mais alternativa aos clássicos. Por exemplo, os italianos têm uma cena punk rock. Tem os Nabat, por exemplo. É uma imagem das italianas. E cantam em italiano? Cantam em italiano. Os Classe Criminal é. É tudo bandas atuais ou bandas mais atuais? São bandas que começaram nos anos 80, no punk. Agora sim. Ainda continua? Continua, também existe. Então já tens um tema para o Futela Sónica 2025. Ah, 2026. Sim. We'll be right back. Então agora vamos, caros ouvintes da Rádio Cova da Beira, vamos ter aqui uma viagem aos meandros e às entranhas do punk rock italiano, numa curadoria de Miguel Newton, nas próximas, pá, 3 malhas abrem. Mamma, mi dai le chiavi che devo andare? Ecco, sei appena ritornata a casa, esci di già, ma io non lo capisco, non hai un po' di pensiero per i vostri genitori? Devo fare tutto io, la casa che le manda avanti, sempre in giro, in mezzo alla strada, suonare il tamburo, la chitarra, hai solo 15 anni, non lo so, cerca di capire un po' questi poveri genitori, che sono sempre qua a servirti. Dobbiamo provare. No, insomma, non è possibile, non è. Ho detto di no e no, basta, eh? Ma dai, mamma, non rompere. Também pedimos aqui a música a tradicional da máfia da Sicília. Da Sicília. É engraçada a música. Não se percebe o corpo. Tchau. Notte passata senza pigliare sogno, a ragionare così che sugli spiriti sani, montagne non finire per contorno, e discutendo se faceva giorno. E me moglie la casa ti aspettava, e non sapeva quando io mi cogliva. No piatto e fisa chi si rifrettava, il lato figlio mio che giangiva. Giorni festa iva a stare a casa, ci promettiva la famiglia da via. Veniva mio compare e mi chiamava, dove rimanere poco, capo dia. Da intra voi conciava tanti amici, sapete andiamo a fare una partita. Festa di la mala vita. A chi un giandra io mando vaio, a onde non si gira giorni e notti, ormai la legge è la saggiamente, e chiusa resta andato cuore forte. Dove ne trava in giallossa, pensava la me casa e i miei figlioli, ma da che giorno ci scavo una fossa, su per due cose vecchie faccio i nuovi. Qual é o teu filme mafioso preferido? Hã? Olha, filme italiano. Há algum filme italiano que gostes? Fez Porcos e Mãos. Yeah. Fez Porcos e Mãos. Tem uma banda sonora espetacular. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu já há muito tempo desliguei completamente do cinema, porque... É bom, mas há muitos anos. Jogava que tinha sido só a ver. Não, há muitos anos. É bom, foi tempo. O que é que os italianos, a Itália tem? Tem a comida italiana, a cicciolina, as raparigas, a cicciolina não tem um alvo, a cicciolina não é italiana, as pizzas, pois não. É, e o spaghetti, o que é que eles trouxeram ao mundo? Papas, os Papas, os Borges, pois, o Michelangelo, o Da Vinci. E os romanos que estiveram aqui, no Valverde, e aqui na Fatela, e no Alcaide, andaram por cá. Também deve haver alguma recriação de música romana antiga. Também podemos ir à procura do que se tocava numa orgia romana. O nosso grande... Além das partes íntimas. O nosso grande musicólogo Miguel Newton vai agora iniciar uma pesquisa, durante uns breves minutos, o que é a recriação do que se tocava numa orgia romana no século I a.C. Algures numas termas romanas em Valverde. É, exatamente. Thank you.